Salvador, o Azul 4235, boa noite. Azul 4235, boa noite, contato radar, sua para nível de voo 380, direto Leda. Dá presente direto Leda, sobe 38, 4235. Localizador com a pista vista, 3178 da TAM. TAM 3178, chame torre 1895. 295, boa. Controle Salvador, voo no 604, subida Pomo, passando 2 mil pés. Voo no 604, contato radar, subo para nível de voo 370, saída Momo. Subindo para o 370, saída Momo, para o voo no 604. Azul 4235, chame Recife 1251, alterne 3325. 251-3325, boa noite, obrigado. Boa. Gol na 0, já se faz, decolou 1.200 pés na sua escuta. Gol na 074, contato radar, sabe, mantém 360, após 2.000 pés, boleda. 360, 2.000, leda, 074. Uno 604, chama Recife, Uno 2685, alterna 1245. Chama Recife, Uno 2685, alternando 1245, Uno 604. Controle Salvador, boa noite. Total 9908, vai cruzando 1500. Total 9908, boa noite. Contato radar, subo para nível de voo 320, direto Leda. 320, direto Leda, total 9908. Chega. Chama em Recife, 251, alterna em 3325. Boa noite. Total 9908. Na escuta, prossiga. Total 9908, chame Recife 251-3325. 251-1-3325, boa noite. Boa. Controle Salvador, muito boa noite. Oceanair 6224. Oceanair 6224, boa noite. Suba para nível de voo 190, vigilância, saída PUCA. 190 na PUCA, 6224.